Seção 197 de Eu e Outras Poesias, de Augusto dos Anjos. Esta gravação LibriVox está em domínio público. O ébrio. Bebi. Mas sei por que bebi. Buscava, em verdes nuanças de miragens, ver se nesta ânsia suprema de beber achava a glória que ninguém achava. E todo dia então eu me embriagava, novo sileno, em busca de ascender a essa Babel fictícia do prazer que procuravam e que eu procurava. Trás de mim, na atra estrada que trilhei, quantos também deixei, mas eu não contarei nunca a ninguém. A ninguém nunca eu contarei a história dos que, como eu, foram buscar a glória e que, como eu, irão morrer também. Fim do poema.